0809, reporte estabilidade. 2180, reportar. 754, redução 1809, autorizado sinal do ILS X-ray, reporte estabilidade. 1820, formalidade estabilizada, 1820, X-ray, 754. O Windom era Alfa, vento 1 no 30 graus, 129, tratado pouso, sustentação teste. Sempre pouso no 7 de Novembro Alfa. O senhor tem um forte ruído no background de vocês aí, não dá pra ouvir direito, tá? Tino, não dá pra entender direito. Sim, o Windom era Alfa. Confirmando autorizado, pouso no 7, vento 1 no 30 graus, 129. Sente, livre pouso no 7 de Novembro Alfa. Total 9888, solas 46, direita solo, 219. 219, direita solo. Tá seguindo o bag da Gol, acabou de passar o externo. Chame a torre 1895 com pouso 2230. 1895 para chamar, muito obrigado pela coordenação, 2230. Foram 754 autorizado ILS, está seguindo a TR, agora 5 milhas da sua frente, reposto estabilizado. Tem comida na frente, por isso, tomar. O Gol Nova Quadruno também escuta forte ruído no fundo da quadra. Ataque do Pausca Lima para Pausca Lima. Lima, aguarda um Charlie 150. Livrar a Oscar para o Pátio 4, após prossegue, após o Anticarim. Alfa, Sol 48, backtrack, Pátio 4 de frequência. Controle, o Gono 754, estabilizado, procedimento aqui. Gono 754, torre 1895, com pouso. 295, obrigado. No 041, desce 3.000 pés, ajuste no 012. Mil com 1012, igual 041. 3144 autorizado, ILS X-ray, reporte estabilizado, o autorizador. Botará no LOC 44. Índia Delta para baixo. Olha, no 941, com uma informação, na vez de decolagem da 10, tem uma grande concentração de urubus. Noite de decolagem, sim, com 941. Graças a informação. 2230, vento 140 graus, 119, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, passarei 2230. Confirma só o vento? 1941, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette pro 06, no 941. Mandando meu pai, estrague o ponto geral, 28, Delta. Ciente, já deu papá, frequência livre, bom pouso, deu regresso. Obrigado. Em Salvador, boa tarde, jogou no 754, na final. Torre Salvador, boa tarde, jogou no 754. Boa, no 754, boa tarde, número 2, informarei, pista livre. Gente. A Oscar Lima, proa Buraquinho. Serviço perigo hoje, dono 0, vento 130 graus, dono 0 nós. Autorizado a decolar. Chama no regresso, bom voo, grato Luiz. Do 2230, solo 51, direita solo, 219. 219, direita. Oi, boa tarde, São 3144, 2 milhas e meia do externo. 3144, forma arepa está ali. Guardando. Boa, 754, vento 130 graus, 10 nós, estado posto, pistão 0. Tive posto, pistão 0, 754. Após Calima, decolando 51 no controle, 119, décima 8. 119, décima 8, grato. Juliette, Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, 2230. Para o pushback, acionamento, 2964-1108. Autorizado, chame táxi. Lanchonete 6254. Vou dar pro táxi 54. Controle Salvador, o helicóptero Papa Romeu, Papa Oscar Lima. Papa Oscar Lima, mantenha as condições visuais no meu pé e prossegue a linha do litoral? Afirmativo, senhor. A intenção é ingressar pelo litoral, ingressando a rota forte. Ciente. Mais à frente, quando eu tiver nivelado meu pé, eu vou precisar dos seus estimados para ingresso na Ilhéus e Pouso, ok? Correção, então é terminar a Aracaju aqui, Pouso. Ciente. Boa tarde. 2012 no ajuste, Índia Alfa, ponto de da 10, 8, 9, ligado para 10. 219. 7754, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, informante da Juliette, 74. Solo no 941. Prossiga. No táxi Alfa, próximo a Juliette, está muito surdo, com muito capim. Ciente, vamos informar a Infraero no 941. Obrigado. 95. 18-900-1041. Azul 4463, ponto de espera da 1-0, pronto. 4463, mantém ponto de espera aguardando. Mantém, está visual. Vou sair o outro nacional lá. Bem-vindo, gol 1-0-4-1, continua em aproximação, informe que está livre. 1-0-4-1, na sua escuta, passando externa, baixo travado. Informe que está livre, gol 1-0-4-1. 4-1. Somente para o B? Uno 6. Chanel 6254, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Próximo ao ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-2, uma boa tarde. Táxi via Pátio Índia, municipal 1895, Chanel 6254. 3-1-4-4, solo 5-5, direita solo 219. Direita 219, da 3. 1-4-4. 754, mantém antes da Juliette, aguarda a passagem de Airbus da Avianca no táxi e após ingresso via Juliette para o gate 08. Aguarda a Avianca antes da Juliette e após prossegue para o 08, no ano 64. Salve Salvador. TAN 3144, livrou na época. TAN 3144, táxi via Alfa, Mantém antes da Juliette, a retaguarda de Bang da Gol. Segue Alfa, vai manter essa Juliette, retaguarda Gol, tá 3144. Sua coordenação, bom voo, seu regresso, total, Oscarinho. Graças a Deus, coordenação, bom voo, obrigado, bom retorno, Natal. Somente. Solo 1041, lembrou? Uno 041, ataque seria Alfa Juliette, gate 11. Alfa Juliette para 11, Uno 041. Então 3144, prossegue via Juliette, gate 04. Prossegue pro 04, tá? 3144. Decolou 5-8, controle 1 no 9 decimal. Mantiveram pronto, Xené 6254. 5-8-6-2, obrigado, bom dia. Agora Xené 6254, ali mantém, capsuleiro no 0. Ali mantém, 6254. 5-8-6-3, boa tarde, contato radar, nível 1-8-0, saída da Elfa. Subindo 1-8-0 na Dael. Pode ser pós 2000 direto Dael? Autorizado. É Dael. 6254, vento 110 graus, 129, autorizado a colapso no 0. Esse era 6254. Salvador, Goma 806. Goma 806, informação em curso Lima, ajuste no 012. Pronto para cópia? Pronto, cópia. Goma 806, para Aracaju, autorizado nível 230. Decolagem pistão no 0, com primeira curva à esquerda, da saída Puca, Jama, após Jama, direto Aracaju. Controle Salvador, 119.8, Torre 118.95. Aciona 5073, Goma 806. 806, copiou que está autorizado nível 230 para Aracaju, comprar um plano de voo, Gol 677, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador 119.8 e o transbordo é 5076. 1806, chame pronto para pushback acionamento. Chama ali. Líder. Direto Líder, obrigado. Controle Salvador, está batendo bravo, tudo isso, coração esquerdo, direção. Prossiga, Bravo, que Luiz. Começando no sobrevoo em Praia do Forte. Será o CTI, Correio do Forte. Vim ao maior copo, quando vai fazer chegar na lateral. Gente, Bravo, Luiz, você subisou meu pé e a Correio 2 em nome do Interval. Vamos lá, direção do canal, Bravo, que Luiz. Chama aí, o Centro Recife, 125, decimal 10. 125, azul 4463. Obrigado, boa tarde. Boa. Azul 4089, pronto, cópia. Azul 4089 para Vitória, nível 340, autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da pistão no 0, com primeira curva à direita, na saída da AEL, Leda, Eudes. Controle Salvador, 119.8, Torre 118.95. Aciona 5053, Azul 4089. Após Leda, direto Eudes, intercepta Upper Whisky 50 em Eudes. 1-1-9-8, controle. Confirmando, a interseção é Eudes. Eco, uniforme, Delta, Eco, Sierra. Afirmativo, onde intercepta 350. Chame pronto para questionamento, no 4089. Controle Salvador, passando os lados, feliz, ingressando Interlagos, a controle é rota para o horário. Ingresso no Interlagos, informe na rota visual algum campo. Passando na rota para o visual com campo, bravo, feliz. Quatro. diga. Oscar Papa Golf, autorizado a chegada a Mare, na cor de Mare, e chame para o descida. Bravo, Luiz, que já vem de Alcocapa. Bravo, Luiz, que para o circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 118, 295. Correio, Paulo, sem dúvida. Sim, sobrevoa Itaparica. O Yankee Delta Charlie decola da 17, comprou a Sul, via Litoral. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5, aciona 0-1-3-0, Yankee Delta Charlie. Confirmando o Litoral Sul, via Litoral Sul até Veracruz. Delta Charlie, confirma o PLB? Ciente, para acionamento de táxi, torre 198, decimal 95, uma boa tarde. 3-0. Tráfego Salvador, boa tarde, o CAN 3193, informação Lima, recebendo autorização para o Galeão. CAN 3193, pronto, cópia. Tá pronto, 3193. Então, 3193 para Galeão, nível 360 autorizado, via Persulona 0, até SMAP, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem da Pistona 0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle Salvador, 1-19-8, torre 1-8-95, aciona 5075, então 3193. Autorizado para o CAN 3193, Galeão. Nível 360, decola da pista 1-0 com a primeira curva direita, cumprindo perfil da Dael, Leda e Brise. Controle 1-9-8, a torre 118-9, transponde 5075. A rota vai ser via Upzulu 1-0 até SMAP, o TAM 3193. Afirmativo, chame pronto para pushback acionamento, TAM 3193. Vai chamar, obrigado. Salvador, bom dia, Sinai 6141. Sinai 6141, bom dia, sua identificação, desde se mantém o nível de voo 040, chegada bom. 040 bom, Sinai 141. Sinai 6315, sua identificação, desde se mantém o 050, chegada bom. 50, 6315, 1, 5, gente, baixou, travou de fábrica, vento 100 graus, uma dos nossos, autorizado, pista 17, Papa Tango Bravo Kilo, foi. Autorizado, pista 17, Bravo Kilo. 3, 1, 5, reduza para 230 mais. 2, 3, 0. Campina Grande, 3, 7, 0. Mudar de mar. Depois de decolar, evitando o eixo 1735, estou com 0,150 contra o final com pouso. Na sequência, seria com pouso, fala de Itapuã, aguardando transferência de comunicações. Jack Delta Charlie. Estou com primeira curva esquerda, na saída Pouca, transição Zipar. Controle Salvador, 1,19,8, Torre 1,8,95, aciona 5,074, gol no 754. Contra 5074, bom, 754. Atenção 390, o Pesolo 10, atendeu, manteve essa posse, decola 50 com a esquerda, saída da Pouca, atenção de passo. 198 e altera 398. 5074, transporte bom 754. Bom, 754, correto, chame pronto para o feedback saneamento. Salvador, boa tarde, o gol 9092, informação Lima. Afirmativa direita, eu estou com a viatura ingressando para a cabeceira 35, pode tomar apoio do farol de Itapuã, aguardo transferência, Delta Charlie. Charlie, graças. 092, autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, descida saída Momo, transição Froti. A aerovia Upesuru 9 até a posição Bangu, após direto Abucu, após via rota do plano de voo. 5071 no transponder, o controle em 1-9, 18, o 9092. Oscar Papa Golf, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador 1-0-1-2. Gente, para o sequenciamento vai manter a chegada do mar, hein? Oscar Papa Golf. Controle, boa tarde, TAM 3283, TAM 3283, acende a indicação, desse mantém o 080, chegada mar. Até, companheiro, bom descanso. Gente, reduza para 259. 323. Eu vou seguir Charlie 402 em aproximação. Na mesma chegada, 25 milhas do frente. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie, boa tarde. Yankee Delta Charlie, acontece em condições visuais, 500 pés, litoral sul de Salvador, me escuta em forma através de Farol da Barra. Charlie. Mike do Delta, visual com campo. Aguarde transferência à torre, você vai cruzar com Bravo 06, sua esquerda, 500 pés, acabou de decolar aqui, Salvador. Tá visual, aeronave, tá gente. Já que está visual com tráfego, chame a torre em 1895 para ingressar no circuito de tráfego. Controle, papapá, Mike Gillette, Romeu, boa tarde. Prossiga. Mike Gillette, Romeu. Romeu 44 está com 2 no PLB, decolado da LQ agora, passando águas claras. Locado 0195, notificação de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, 2 horas e 30 de voo. É o Mike Gillette Romeu, vai mantendo 500 pés até próxima duna, senhor. E se a gente vai manter o sobrevoo naquele setor? Afirmo. É de 500 pés, no máximo, a minha escuta permanente. Só me livrando o setor de sobrevoo. Na sua, Romeu. Tendo direita da 197, bandeira cruzando o estão no 0, mais dentro dela. Gonçalo. Salvador, bom dia. Boa tarde. 5447. Gente da Lima. Na remota 5, pátio 3. Nosso tráfego para Barreiras. 5447 Barreiras 200, pronto para cópia? Pronto para cópia, 5447. Trip 5447, autorizado Barreiras, autorizado nível de voo 200, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, após Momo, direto para Lapa, 5111 no transponder, Cogino, após Momo, direto Barreiras. 5111 no transponder, o controle 109.8, passarei do 54, Cogino, trip 5447. Gente, autorizado 200 para Barreiras, decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo, após DCT Barreiras. Transponder 5111, controle 19.8, é o trip 5447. Gente, só confirme o perfil de saída, eu não copiei. Saída Momo, após DCT. Correto, trip 5447, pátio 3, reporte quando pronto para acionamento, pushback. Reportarei, 5447. Gente, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, ó, fica para o altímetro 1.012. Nível da restrição em TAP. 3 mil, agora 1.012. Prossiga. Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. De Dona Senhor, vai na velocidade de Simbra, sem interferência, mantendo 500 GL na sua permanente. Gente, mantenha 500 pés na minha escuta permanente. Romeu. E manda para o solo. Papa, Papa, Charlie, Vitor, Juliette, de Salvador para Sierra, November, Delta Hotel, nível 085. Só confirmando a radial de saída 300. Tem velocidade até Simbra? Quando desenhar, vai reduzir um pouquinho. Qual a sua velocidade agora? Aground 197. Gente, mantém a velocidade. Desça para 3 mil pés, voe direto, bom não, eu vou ficar para Papagô. Azul 408909 é o portão, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Sob vetoração para o sequenciamento do tráfego, curve à esquerda, proa 080, limite 10 milhas nessa proa. 080-163-165. Afirmativa, reduzindo para 179. Reduzindo. CNM 141, inicie redução para aproximação, vetor para o localizador, esquerda proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, reduzindo informe estabilizado, 141. 6315, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador, 10212. Para, confirme qual é o 6315, 2000? 4 mil pés com 1.012 no altímetro. Desculpe, 4.012, obrigado. 7, o transponder 5076 e o controle em 109.8. O papapá, é Charlie, Victor, Juliette com a gente. Só confirmando no corredor Axé, restrito 1.000 pés até o farol da barra, liberação do controle, Charlie, Victor, Juliette. Confirme o PUB autonomia, já tem essa informação? Lima ativo, pátio 5 para acionamento, chama a tua 808-95, opa, pá, pá, pá, Charlie, Victor, Juliette. M1 41, tráfego avistado, checa o trem, pista 10, vento 120 graus, uma dúzia de nós, altímetro no 012, pouso autorizado. Gente, M141 vai baixar. Mantendo minha escuta, aguardando instruções. Papá, papá, Charlie, Vitor, Juliette, o pátio 5, acionamento autorizado, reporte início de táxi. Galeão e o PB 095. Azul 4089, autorizar o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre 10895. Altímetro 10012, bom voo. Táxi via Pátio e Táxi Índia. Boa tarde, TAN 3216, informação em curso, TAN 3216, informação em curso agora é a Mike, porém a única alteração é o vento, 130 graus com 12 nós de intensidade, não há necessidade de escutar a Mike, em mais 33 segundos eu pago cópia do TAN 3216. Firmativo, passarelo 2230, coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Muito obrigado, vai reportar. Uno 75408, portão, coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Firma táxi 3216. 3216, pronto, cópia. Afirmativo, senhor. TAN 3216, Salvador para Fortaleza, autorizado o nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Momo, transição Froti. A rota Upezulu 19 até a posição Bangu. Após direto a Buku, após via rota do plano de voo. 5115 no transponder, o controle 119.8, TAN 3216. Autorizado 370, vida Momo, transição Froti, trapa 19, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, após Bangu, após a Buku. Transponder 9, 8, 3, 2, 1, 6. Cortejamento correto, reporte quando pronto na posição 02. Salvador, boa tarde, informação Lima. TAN 3213, é a sua navegação, uma Prodidona. Prodidona, TAN 3213. Salvador, boa tarde, informação 924, informação Lima. 924, boa tarde, excelente indicação, desse mantém o 050, chegada à Mária. Obrigado, 6315, para o localizador, curve à esquerda, proa 130, forma estabilizada. 130, vai reportar. 219, Vitor Juliette, táxi autorizado até a interseção. Mantenha aí reporte para o cruzamento pista no 735. Por gentileza, o POB alternativa, corrigir a autonomia? 65 a bordo e autonomia de 4 horas e 40. Pronto para o táxi, o 2230 passarido? Pronto para o táxi. Reposto para ingresso no pátio principal, passarei 2230, altímetro 1012. 1012, reportando no pátio principal, 2230. O Gol 9092 é o solo? 6141. Oxa, 6141, táxi via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette. Alfa, reportando para Juliette. Gol 9092 na escuta do Solon. Para ingresso, contato principal 2230. 2230, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 18895. Bom voo. Índia, 18895, obrigado, até daqui a pouco. Fala, gol 9092. Gente, é o gol 9092, temos um Notam que obriga para Fortaleza, rota up Zulu 9 até a posição Bangu, após direto a Cucu, após direto Fortaleza, a Cucu após direto Fortaleza. Porém, seu plano veio via up Zulu 18. Poderia checar com a companhia a possibilidade de cogino, desconsidere o voo 9092. Pega acionamento gate 2, tá? 32 no meio. Confirmando? 32 no meio, pushback acionamento gate 2. Sente o TAN 32 no meio, aguarda, por gentileza. Obrigado. Solo TAN 3193, portão 3, também para o pushback acionamento. É o número 2 no setor, TAN 3193, aguarda. Aguarda. Solo TRIP 5447, baixo 3, bota 5 para o pushback acionamento. 02230. Comando da Juliette, Oxalé 6141. Oxalé 6141, ingresso é Juliette 01, né, o portão? Juliette 01, positivo. Solo Salvador, é o gol 806, no 06, puxa acionamento. Para o solo? Gol 806, pushback acionamento. Boa noite, 06, aguarda para o push, por gentileza. Solo TAN 3805, informação Mike, autorização Guarulhos. TAN 3805, Guarulhos, Mike confere, 1 minuto cópia. Gente, qual seria a saída? Dial. Dial, graças. Solo Salvador, 754, gol para o TAN, 152 a bordo, 4 horas e 3, alterna Fortaleza. Gol no 754, autorizado o táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 108.95, altímetro no 0, no 2, bom voo. 1012, autorizado via pátio, Índia, no ponto de espera, 108.95, grato. 40, posso cruzar 2 mil pés, vou ir direto letra. Mais 2 mil, direto letra. Mais de nada, grato. Coordenação aqui, pessoal, é posto para o táxi no pátio 3. Reportada para o táxi 5447. O Gol 806, solo. Prossiga. Coordenação 1 com a equipe de solo. Temos um 737-800 da companhia à sua esquerda. Se dirigindo ao ponto de espera. Após o tráfego passar a cauda, inicia reportando o táxi. Coordenação equipe de solo, Gol 806. Após o tráfego passando a retaguarda, autorizado chamar de táxi no 806. Coordenação com a equipe de solo após o passagem do Bang da Gol, 737 a cauda, inicia reportando o táxi, TAN 3206. Informo que o mesmo agora, passando agora através do portão 62, se dirigindo ao ponto de espera. Após a passagem da aeronave da Gol, livre pushback, TAN 3206. Gente do tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego precede de Rebosa Vianca, aproximadamente 3 milhas, cabeceiro 0. Reporte interno checado, igual a liberação. Vai reportar. Número 2 para o posto, 3203. O conto é 3205. TAN 3205, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita. Descida a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após desviar a rota do tom de voo. 5125, eu transpondo o controle em 119 decimal 8, TAN 3805. 3205 Guarulhos, 340, decola da 90, curva direita, saída da El, após da El Leda, após Leda do Brinco, Brinco de Exército, do Brasil, do Nome. 5125 Transponder, controle 199.8. Confirme o Transponder, por gentileza. 5125. Correto, é a posição 04, pronto, 3805. Permanente. Entendi. Victor Charlie Bravo, sem identificação, chegada Mari, forma para descer. Vitor Charlie Bravo, desça para o 050. Para o táxi. POB 3636, autonomia de 3 horas e 40, alternando Palmas. Palmas seria Papá Juliette? Afirmativo, Papá Juliette. 135447, reposto para ingresso no pátio principal, altímetro 1011 agora. 1011, vai reportar para ingresso no pátio principal, 347. Gol 9092, na 1-1, para o pushback está na 9. Gol 9092, posição 1-1, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Chama o táxi 9092. Transmissível, solo 37, direita, 1-2-1-9. Rocha Neme 315, livrando. Rocha Neme 315, táxi via Alfa, reporte entre táxi e Juliette. Vai reportar. Para o táxi 1806, 176 a bordo, 1850, alterna Salvador. 7 gol no 806, informo que seguirá o ETR da Trip na saída do pátio 3 como número 3. No ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 10011 agora. Segue o trip, ponte espera, torre, 1-1-8-9-5, gol 806, vem de onde agora? O trip 5447 segue o Airbus da TAM à frente, como número 2, no ponto de espera, chama a torre 10895, 1011 no altímetro agora. Gente, segue o Airbus da TAM, 1011 agora. Solo Salvador, o total 9889, informação mais... Observe a possível turbulência do Airbus cruzando o eixo 1735 momento, quando pronto, decolagem autorizada. E 11, aguarda. Oxené 6315 ao solo. Siga. Táxi lento, previsto o portão 03 que ainda se encontra ocupado. Sim. Então, 3216 via Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, o altímetro agora no 0111, bom voo. No 0111, grato, no ponto de espera, a torre 3216, vem. Salva táxi, 3223, desvapido. Então, 3283, táxi via Alfa, reporte entre o táxi aí, Juliette. Via Alfa, vai reportar entre o táxi, Juliette, 3283. Base naval. Confirme, Matilde Romeu. Romeu. Confirme a mensagem. O mais Gilete Romeu vai librando o Ibuí. Segue na proa 03, na 330, na magnética, até a sua cidade de Duna. Para então seguir para a base naval de Aratu. Eficiente na 500 pés na minha escuta permanente. Mike Juliette Romeu, informe na base naval de Aratu. Índia Delta, papá. Gol no 924, reassuma a navegação na Torre de Duna, livre LS, desce para 2000, forma estabilizada no localizador. Duna, semana estabilizada, vai para 2000. Papá Romeu, Índia Delta, papá, prossegue. Ainda Delta Papá, mantém as condições visuais, 1500 pés via corredores, informe em Paripe. Charlie, Vitor, Juliette, 1000 pés em condições visuais, corredor axé, informe através de farol da barra. Reportará através de farol da barra, Juliette. 230, haveria condições de voar conquista após árvore? Aguarde, inicialmente após árvore, voa elétrica. Aguarda após árvore, elétrica. 2230. Transponde o controle em 19.8, total 9889. Autorizado, Galeão, nível 360, decolando da 190, curva direita, tá Elo Leda, após direto Sprint, intercepta Upper 190 até Smart, após componente, com 114, transponde 19.8, controle total 9889. Cotejamento correto, reporte quando pronto, para acionamento pushback no PA3. Reportar, portão. Tráfego, 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando 080 em descida para o 050. Deslocamento moderado, é um bonde 737-800. Mantenha o 040. Vai manter o 2030. Gol no 328, tráfego 1 hora, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo o 040. Equipamento Alfa, Tango 72, deslocamento moderado. Flete aproximação LF, chame a torre de Salvador, é 198, decimal 95. 295, obrigado. Um buraco. Buraco. Obrigado. Esse é a direita, a sua direita, não é isso? É a minha direita, é. Um buraco. Há um ano aí, foi ocasionada. Obrigado. Fazendo aniversário hoje. Zero, nove, zero, vou meia, zero, zero. 3210, meia, declaro 4-4, contou 19-8, Rogério. 19-8, um bom dia. Torre, Salvador, boa tarde. Gol no 9-2-4, na final da viagem. Gente, avistado, checa o trem, vento 120 graus, 13 nós, altímetro no 0, 1 não pôs autorizado. 1-3, correção, 1-9-2-4. Baixo pedra. Página, submanteu 370, sai da Momo. 370, sai da Momo, sente. Vitor, corrigindo Charlie, Vitor Juliette, qual seria a pro ideal para o destino? 300, Charlie, Vitor Juliette. Gente, está autorizado voar direto, destino, mantendo 1000 pés em virtude de tráfego, prosseguindo para Salvador nos corredores visuais a 1500 pés. Passando agora através de Veracruz, mantém 1000 pés, aguardando para a subida. Se falhar as comunicações, dentro de mais 10 milhas, o senhor está autorizado a subir ao 085. Estou no aguardo para a mensagem, o estimado de pouso. Juliette autorizado DCC, mantém o pé, para comunicação, 10 milhas, autorizado 0.8, Juliette. Sim, Matheus, estou aguardando.